Aí, meu irmão, a cara daquele malandro parece até um lobisomem. Esse cara feia com os documentos, ele tava com tudo, mas os homens não acreditou. Blusão por fora da calça, bico do sapato olhando pro céu. Lá vai o malandro com a cara de cruel. Blusão por fora da calça, bico do sapato olhando pro céu. Lá vai o malandro com a cara de cruel. Mas não é de nada, nada, nada, noves fora nada. A onda dele é somente disparate. Quantas vezes vi ele levando bolacha da rapaziada da suete. Quantas vezes vi ele levando bolacha da rapaziada da suete. Mas o blusão por fora da calça e o bico do sapato olhando pro céu. Lá vai o malandro com a cara de cruel. Que papel. Blusão por fora da calça, bico do sapato olhando pro céu. Lá vai o malandro com a cara de cruel. É, mas ele não é de nada. E nada, nada, nada, noves fora nada. A onda dele é somente disparar. Quantas vezes vi ele levanta o sacode da rapaziada da suete. Quantas vezes vi ele levanta o bolacha da rapaziada da suete. Blusão por fora da calça, bico da jangada olhando pro céu. Lá vai os e outro com a cara de cruel. Que papel. Blusão por fora da calça, bico do sapato olhando pro céu. Lá vai o malandro com a cara de cruel. Mas ele não é de nada. E nada, nada, nada, noves fora nada. A onda dele é somente disparate. Quantas vezes vi ele levando bolacha da rapaziada da suete.